Bem, telespectadores, estamos reunidos aqui no Beco do Agrícola, quase ao lado do Atuba, um valetão que passa e causa arrepios quando começa a trovejar. A piazada corre à solta na rua, de pedra misturada com o barro, um canto esquecido da cidade maquiada na zona leste de Curitiba. Muitas dessas crianças, por não ter cultura e lazer, estão crescendo e se envolvendo com a criminalidade, drogas e violência. Mas muitas dessas crianças, que são o alicerce da periferia, observam o movimento hip-hop, que é o rap, o break, grafite, DJ, o que é o conhecimento. Essas crianças, sim, são o fruto mais precioso do nosso trabalho, que é o caso do Matheus, o mais novo integrante aqui da área. E aí, Matheus, certo? Certo. Matheus, poderia dizer para nós a sua idade? 4 anos. 4 anos? Você tendo 4 anos, olha e gosta muito de break, está treinando para ser b-boy, e ouve rap, observa grafite nas festas comunitárias. Para ser do movimento hip-hop, tem que ter o quê? Atitude. Atitude, muito bom. Para ter atitude, você tem que ter educação certa e ideias conforme a sua idade. Essas ideias estão aonde? Na cabeça. Boa, na cabeça, isso, muito bem. O rap move e mexe com o raciocínio. O que é o rap para você? Vida. O rap sendo vida para você? Então aonde está o hip hop? Na veia. O hip hop estando na tua veia, eu acho que você já está armado. Qual é a sua arma? Microfone. Microfone, muito bem. Se o microfone é a sua arma e nós somos a maioria, o poder é para quem? Povo. Exatamente, gostei desse povo aí forte. Se nós somos o povo, temos atitude, ideias na cabeça, hip hop na veia, o microfone como arma, o rap como bala em forma de projétil, consciente e poético, nós só tememos e confiamos em quem, filho? Deus. Em Deus, papai. Sem palavras, filho. Se até uma criança pode conscientizar-se, por que você não?